agora é lei. Praticantes de atividades físicas e esportivas em clubes e academias terão que assinar termo de responsabilidade. É o que determina a Lei 6.765 de 2014, cuja sanção foi publicada no Diário Oficial do Poder Executivo nesta terça-feira, 6 de maio. O texto do deputado Átila Nunes, do PSL, diz ainda que se o interessado for menor de idade, os documentos, além de autorização por escrito, devem ser preenchidos e assinados pelo responsável. Será aplicado um questionário. Se o esportista responder positivamente a uma das perguntas, será exigida a apresentação de atestado médico, que deverá ser arquivado junto ao prontuário do mesmo. Os dois documentos deverão ser renovados anualmente, mantendo os anteriores arquivados para fins de registro, sendo de responsabilidade dos estabelecimentos a manutenção do cadastro atualizado. Reportagem Patrícia Potevan.